Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. Nas redes sociais, nós recebemos e compartilhamos muitas informações. Mas antes de compartilhar, devemos ter certeza de que essa informação é verdadeira. O doutor em comunicação e pesquisador do projeto Coronavírus em Cheque, Ivo Henrique Dantas, indica agências de checagem de notícias para você verificar se a informação que recebeu é falsa ou verdadeira. Aqui em Pernambuco a gente tem um projeto muito legal do Jornal do Comércio, que é o Confere Aí, inclusive participou de várias edições do Coronavírus em Cheque, e também faz parte aí de um projeto que é o Projeto Comprova, que envolve mais de 20 veículos de comunicação brasileiros que fazem checagens cruzadas. O que é isso? Então, eu sou um jornal, Cecília é outro, você faz parte de outro jornal. Normalmente essa informação ela só vai ser publicada pelo Projeto Comprova como algo que é fake, por exemplo, se mais de um veículo confirmou que aquela informação ela era fake, era deturpada, descontextualizada. Então, existe meio que um autocontrole aí dessa checagem, que é bem interessante. A agência Lupa, né, que é uma das primeiras iniciativas brasileiras de checagem de fatos, nós temos também aqui, principalmente em períodos eleitorais, iniciativas da Marco Zero, conteúdo também, que não só de checagem, mas também é uma ótima fonte de informação independente. Você ouviu o doutor em comunicação e pesquisador do projeto Coronavírus em Cheque, Ivo Henrique Dantas. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.ufpe.br e procure a aba Saúde é o Tema. William Araújo para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.